Capítulo 1 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A tradição popular em Portugal, nos assuntos de história pátria, não se remonta além do período da dominação árabe nas Espanhas. Pouco ou nada sabe o povo de celtibéros, de romanos e de visigodos. É, porém, entre eles, noção corrente que, em outros tempos, for este país habitado por mouros, e que só à força de cutiladas e de botes de lança os expulsaram os cristãos para as terras da Mourama. Os vultos heróicos de reis e cavaleiros nossos que se assinalaram nas lutas dessa época ainda não desapareceram das crónicas orais, onde vivem iluminados por a mesma poética luz das chácaras e dos romances nacionais. E hoje ainda, nas danças e jogos que se celebram nos lugares públicos das vilas e aldeias, por ocasião das principais solenidades do ano, apraz-se a memória do povo de recordar os feitos daqueles tempos históricos por meio de simulados combates de mouros e cristãos. Nos contos narrados em volta das lareiras, onde, nas longas noites de serão, se reúne a família rústica, ou, às rápidas horas de uma noite de estio, na soleira da porta, ao auditório atento que segue com os olhos a lua em silenciosa carreira por um céu sem estrelas, avulta uma criação extremamente simpática, a das mouras encantadas, princesas formosíssimas que ficaram desses remotos tempos na península em espaços invisíveis, à espera de quem lhes venha quebrar o cativeiro soltando a palavra mágica. Fala-se em diversos pontos das nossas províncias, com a seriedade que é própria a uma arraigada crença, de tesouros enterrados que os mouros por aí deixaram, na esperança de voltarem um dia a resgatá-los, e já não tenham sido poucas as escavações empreendidas no ávido intuito de os descobrir. Esta mesma noção histórica do povo é a que dá lugar a outro frequente fato. Quando, no centro de qualquer aldeia, se eleva um palácio, um solar de família, distinto dos edifícios comuns por uma qualquer particularidade arquitetónica mais saliente, ouvireis no sítio designá-los por nome de Casa Mourisca. E, se não se guarda aí memória da sua fundação, a crónica lhe assinalará infalivelmente, como data, a lendária e misteriosa época dos mouros. Era o que sucedia com o solar dos senhores Negrões de Vilar de Corvos, que, em 3 léguas em redondo, eram por isso conhecidos pelo nome de Fidalgos da Casa Mourisca. Não se persuada ao leitor de que possuía aquele solar feição pronunciadamente árabe que justificasse a denominação popular, ou que mãos agarenas houvessem de feito cimentados alicerces da casa nobre denominada assim. Às pequenas torres quadradas que se erguiam, coroadas de ameias, nos 4 ângulos do edifício, ao desenho ogival das portas e janelas, às estreitas seteiras abertas nos muros e, finalmente, a certo ar de castelo feudal, que um dos antepassados desta fidalga família tentou dar aos passos da sua residência senhoril, dever a ela a classificação de mourisca, que persistira, apesar dos protestos da arte. Nenhum estilo arquitetónico fora na construção escrupulosamente respeitado. O gosto e o capricho do proprietário presidiram mais que tudo à traça e execução da obra. Não há, pois, exigências artísticas que me imponham a obrigação de descrevê-la miudamente. Diga-se, porém, a verdade. Fossem quais fossem os defeitos da arquitetura, as incongruências e absurdos daquela fábrica grandiosa, quem, ao dobrar a última curva da estrada irregular por onde se vinha a aldeia, via surgir de repente do seio de um arvoredo secular aquele vulto escuro e sombrio, contrastando com os brancos e risonhos casais disseminados por entre as verduras das colinas próximas, mal podia reter uma exclamação de surpresa e, voluntariamente, parava a contemplá-lo. Ou o sol do poente lhe dourasse a fachada de granito, ou as ameias que o coroavam se desenhassem como negra dentadura no céu azul, iluminado pela claridade matinal, era sempre melancólico e triste o aspecto daquela residência, sempre majestoso e severo. Reparando mais atentamente, outros motivos concorriam ainda para fortalecer esta primeira impressão. O tempo não se limitara a colorir o velho solar com as tintas negras da sua palheta. Derrocara-lhe aqui e além uma meia ou um balustre doeirado. Mutilara-lhe a cruz da capela. Desconjuntara-lhe a cataria em extensos laços de muro, abrindo-lhe interstícios de onde irrompia uma inútil vegetação parasita. E esta permanência de estragos traindo a incúria ou a insuficiência de meios do proprietário atual, iniciava no espírito do observador uma série de melancólicas reflexões. E se o movesse a curiosidade a indagar na vizinhança informações sobre a família que ali habitava, obtê-las-ia próprias a corroborarem-lhe os seus primeiros e espontâneos juízos. Os chamados fidalgos da casa mourisca eram atualmente 3. D. Luís, o pai, velho sexagenário, grave, severo e taciturno. Jorge e Maurício, os seus 2 filhos, robustos e esbeltos rapazes, o mais velho dos quais, Jorge, ainda não completara 23 anos. A história daquela casa era a história sabida dos ricos fidalgos da província, que, orgulhosos e imprevidentes, deixaram, a pouco e pouco, embaraçar as propriedades com hipotecas e contratos ruinosos, desfalecer as culturas dos campos, empobrecer os celeiros, despovoar os corrais, exaurir a seiva da terra, transformar longas várzeas em charnecas e desmoronarem-se as paredes das residências e das granjas e os muros de circunscrição das quintas. Filho segundo de uma das mais nobres famílias da província, D. Luís fora pelos pais destinado para a carreira diplomática, na qual entrou apadrinhado e favorecido por os mais altos personagens da corte. Nas primeiras capitais da Europa, em cujas embaixadas serviu, obteve o fidalgo provinciano um grau de ilustração e de trato do mundo, um verniz social, que nunca adquiriria se, como tantos, de novo se criasse para morgado. Quando, por morte do primogênito, veio a suceder nos vínculos, D. Luís podia considerar-se, graças à ocupação dos seus primeiros anos de mocidade, como o mais instruído e civilizado proprietário da sua província. E como tal, efetivamente foi sempre havido pelos outros que o tratavam com uma deferência excepcional. Ainda depois da morte do irmão, D. Luís, costumado ao viver da grande sociedade e à esplêndida elegância das cortes estrangeiras, não abandonou a carreira que encetara. Secretário da Embaixada em Viena, casou ali com a filha de um fidalgo português que então residia nessa corte, encarregado de negócios políticos. Ao manifestarem-se em Portugal os primeiros sintomas da profunda revolução, que devia alterar a face social do país, D. Luís mostrou-se logo hostil ao movimento nascente e, abandonando então o seu lugar diplomático, voltou ao reino para representar um papel importante nas cenas políticas dessa época. Aí tiveram origem grande parte dos desgostos domésticos que lhe amarguraram o resto da vida. Os parentes da sua esposa abraçaram a causa liberal. D. Luís, com toda a intolerância partidária, rompeu completamente as relações com eles, ferindo assim no íntimo os afetos mais santos da pobre senhora, que sentia esmagar-se-lhe o coração entre as fortes e irreconciliáveis paixões dos que ela com igual afeto amava. O rancor faccioso foi ainda mais longe em D. Luís, impeliu-o à perseguição. O irmão mais novo da esposa, obedecente ao entusiasmo de rapaz e à veemência de uma convicção sincera, sustentara com a pena e mais tarde com a espada a causa da ideia nova que tanto namorava os ânimos generosos e juvenis. Sobre a bela e arrojada cabeça daquela adolescente pesaram as sombras das suspeitas e das vinganças políticas. E D. Luís, cego pela paixão, não duvidou em fazer-se instrumento delas. Este era o irmão querido da esposa, que o fidalgo estremecia. Mas nem as súplicas, nem as lágrimas dela puderam abrandar a força daquele rancor. O imprudente moço viu-se perseguido, preso, processado e em quase iminente risco de espiar, como tantos, no suplício, o crime de pensar livremente. Conseguindo, quase por milagre, escapar à fúria dos seus perseguidores, emigrou para voltar mais tarde nessa memoranda expedição que principiou em Portugal a heroica Ilíada da nossa emancipação política. Guerreiro tão fogoso como fora publicista, o pobre rapaz não assistiu, porém, à vitória da sua causa. Ao raiar da aurora liberal, porque tanto anelava, caiu numa das últimas e mais disputadas refregas daquela sanguinolenta luta, crivado de balas inimigas, sendo a sua última voz um grito de entusiasmo pela grande ideia, em cujo martírio lógico se ia inscrever o seu nome. A morte deste entusiasta levou o luto e a tristeza ao solar de D. Luís. O coração amorável e extremoso da infeliz senhora recebeu, então, um golpe decisivo. Das consequências daquela dor, nunca mais podia ela convalescer. A sua vida foi depois toda para o luto e para as lágrimas. Fez-se a paz e implantou-se no país a árvore da liberdade. Dom Luís deixou então a vida da corte e veio encerrar no canto da província os seus despeitos, os seus ódios e os seus desalentos. Trouxe consigo um enxame de misantropos a quem o sol da liberdade igualmente incomodava e que tinham resolvido pedir à natureza conforto contra os supostos delitos da humanidade. O solar do Fidalgo transformou-se, pois, em asilo de muitos correligionários, como ele desgostosos e irreconciliáveis com a nova organização social. Instituiu-se ali uma pequena corte na aldeia, uma espécie de assembleia ou conventículo político que não poucas vezes atraiu as vistas dos liberais desconfiados e as ameaças dos mais insofridos. Havia ali homens de todas as condições e alguns de ilustração e de ciência. A hospitalidade do Fidalgo era magnífica. D. Luís mostrava ignorar ou não querer saber qual o preço por que ela lhe ficava. Indiferente a tudo, dir-se-ia sê-lo também à ruína da sua própria casa, que apressava assim. A vitória da causa contrária, a morte, em curtos intervalos, de 3 filhos que parecia caírem vítimas de uma sentença fatal, o receio pela vida dos outros, a tristeza e doença progressiva da esposa, a quem aqueles ódios e lutas tinham despedaçado o coração, às vezes uma vaga consciência da sua situação precária, e porventura ainda remorsos pelas violências a que os ódios políticos o impeliam, quebrantaram o caráter, outrora varonil, daquele homem que desde então começou a tornar-se taciturno e descoroçoado. A prova evidente de que alguns remorsos também torturavam o espírito fora a insólita generosidade com que recebeu e gasalhou permanentemente na sua casa um pobre soldado do exército liberal, meio mutilado pela guerra desses tempos e que tinha sido o fiel camarada do infeliz mancebo, contra quem tanto se encarniçara o ódio do implacável realista. Viera ao soldado entregar à esposa do Fidalgo uma medalha, última lembrança do irmão que lhe enviara quando já agonizante no campo do combate. Havia-a confiado ao camarada para que a entregasse àquela a quem tanto queria. D. Luís não só permitiu que o soldado fizesse a entrega em mão própria da esposa, mas deixou-o com ela em larga conferência, não querendo que a sua presença a reprimisse na ânsia natural de saber as menores particularidades da vida e da morte do infeliz, de quem o emissário fora companheiro inseparável. Não se limitou a isso a tolerância do Fidalgo. Viu, sem fazer a menor reflexão, que o mensageiro se demorava alguns dias na casa mourisca, e não opor resistência alguma ao pedido que a esposa mais tarde lhe fez para que o deixasse ficar ali no lugar do hortelão que falecera. Este ato insignificante foi de não pequena influência nos destinos daquela família. Os filhos de D. Luís, criados no meio dessa corte de província, cresciam sob influências que atuavam de uma maneira contraditória sobre os seus caráteres infantis. Não lhes faltavam mestres que os instruíssem, que muitos eram os habilitados para isso nas salas dos fidalgos, refúgios de tantos ilustres descontentes. Graças a estas especiais condições, puderam os dois rapazes receber uma educação difícil de conseguir, num canto tão retirado da província como aquele era. Mas, ao lado da lição dos mestres, que, juntamente com a ciência, se esforçavam por imbuir-lhes os seus princípios políticos, aos quais se atinham como artigos de fé, havia uma outra lição mais obscura, mas porventura mais eficaz. Era a lição da mãe e a do veterano. A esposa de D. Luís era uma senhora de esmeradíssima educação e de um profundo bom senso. Amava o marido, mas via, com pesar, os excessos a que o impeliam as suas opiniões políticas. Educada no seio de uma família liberal, possuía sentimentos favoráveis às ideias novas, mas sabia guardá-los no coração para não despertar conflitos na família. Porém, no trato íntimo entre mãe e filhos, traía-se muitas vezes essa prudente discrição, e as fidalgas crianças iam recebendo a doutrina de que os outros lhe blasfemavam como de heresias e, naturalmente, seduzidas pela origem de onde elas lhes vinha, abriam-se-lhe de melhor vontade o coração do que aos preceitos austeros e um pouco pedantescos dos seus mestres. Demais, ouviam tantas vezes a mãe falar-lhes do irmão que perdera, dos seus sentimentos generosos, do seu nobre caráter e da sua dedicação heroica à bem da causa liberal, que eles, e o mais velho sobretudo, costumaram-se a venerar a memória do tio como a de um herói e a de um mártir, e a vê-lo ao lado de um verdadeiro prestígio lendário. Para isto, porém, concorreu mais que outrem o hortelão. O Velho Soldado era uma crónica viva das batalhas e façanhas daqueles tempos históricos e um panegirista ardente do seu pobre oficial, cujo último suspiro recolhera. As crianças sentiam-se instintivamente atraídas para a companhia do velho, em cujas narrações pitorescas e vivamente coloridas achavam um encanto irresistível. Feria-lhes funda curiosidade, a maneira porque ele falava dos trabalhos da imigração, dos episódios do cerco do Porto, da fome, da peste e da guerra, tríplice calamidade que conhecera de perto, das batalhas em que havia entrado, da bravura de seu amo e, finalmente, do imperador, por quem o mutilado veterano professava um entusiasmo quase supersticioso e a cujo vulto a sua narrativa imaginosa dava um aspecto épico e sobrenatural. As crianças não se fartavam de interrogar aquela testemunha presencial de tantos feitos heroicos, e assim eram naturalizadas as doutrinas dos pedagogos eruditos encarregados da educação dos filhos de Dom Luís. E estes iam crescendo, afeiçoados aos princípios liberais que amavam de instinto antes de os amarem de reflexão. Mas dias de maior provação estavam reservados para esta família. A munificência que o senhor da Casa Mourisca mantivera no voluntário desterro, a que se condenou, obrigaram a enormes e perigosos sacrifícios. D. Luís nunca propriamente se ocupara da gerência dos seus bens. Fiel aos hábitos aristocráticos dos seus maiores, deixara desde muito a procuradores todos os cuidados da administração e de vez em quando recebia deles a notícia de que a sua casa se estava perdendo, sem que se lembrasse de perguntar a si próprio se não seria possível opor um obstáculo àquela ruína. O padre Januário, ou frei Januário dos Anjos, velho e egresso, homem de letras gordas, que se estabelecera comodamente naquela castelada residência, como na sua casa, era um desses procuradores. Faça-se justiça ao padre, que não era de má fé, nem o proveito próprio que ele apressava com mão poderosa a decadência de D. Luís. Mas, homem de curtas faculdades e de nenhum expediente financeiro, se obtinha capitais para o seu constituinte, nas crises mais apertadas, era sempre sob condições de tal natureza que deixava de cada vez mais onerada a propriedade e mais irremediável o triste futuro dela. Sucedeu, pois, o que era de esperar. Dispersou-se a corte de D. Luís. Por muito que fizessem os administradores da casa para a manter no costumado esplendor, cedo começaram a transparecer os sinais da declinação. Foi o aviso para a debandada. Uns, porque delicadamente compreenderam que a sua permanência concorreria para aumentar as dificuldades com que o fidalgo já lutava. Outros, porque aspiravam melhores auras longe dali, em solares menos estremecidos pelo vai-e-vem da adversidade. É certo que todos se foram, retirando-a um por um, e deixaram a família só. Aumentou com este isolamento a taciturnidade do fidalgo. Depois veio a doença e a morte da esposa, daquela que lhe tinha sido tão fiel amiga, que, para lhe poupar desgostos, até escondia as lágrimas que ele lhe fazia verter. Veio essa nova dor atribular-lhe ainda mais a existência. E ainda não tinham acabado as provações. No fundo do cálice estavam ainda depositadas as gotas mais amargas. D. Luís tinha por esses tempos uma filha, mimoso legado da esposa, cuja missão consoladora continuava no mundo. Queria-lhe muito o pai. Se não havia de querer, o coração árido daquele velho e o tenro coração daquela criança procuravam-se, como para um pelo outro se completarem. O velho fidalgo, concentrado e quase ríspido para com os outros filhos, se alguma vez teve nos lábios sorrisos desanuviados e sinceros, foi na presença da sua Beatriz. Aquele desgraçado coração, vazio de afetos, queimado de ódios e de paixões esterilizadoras, sentia um grato refrigério em deixar-se penetrar no suave influxo das carícias da criança, que lhe beijava as faces rugosas de pai e lhe brincava com os cabelos prateados. E muitas vezes, nesses momentos, lágrimas de desafogo dissipavam a cerração que ia na alma daquele homem, que, com tanta força, sabia odiar. E não era somente o pai que experimentava essa influência. Jorge, que de pequeno fora pensativo e sério, sentia-se tomar por a bondade e ternura de Beatriz. Criança ainda, tinha ela, quando a sós com o irmão, um olhar penetrante e um gesto grave como o dele. Um espírito para comunicar à vontade com o seu. Ela parecia compreender o alcance do auxílio que poderia receber um dia daquele rapaz sisudo que a fitava. e ele sentia-se engrandecer aos próprios olhos, lembrando-se de que seria sua missão na vida proteger aquele anjo. Maurício, gênio mais impetuoso e impaciente, dobrava também a vontade a um aceno da frágil e delicada criatura em quem um estouvamento seu desafiava lágrimas. E estas lágrimas eram a única repressão que o continha nos desvarios. Pois até nesta filha feriu o senhor o pobre ancião. A criança mimosa colheu um sopro de morte, ainda com um sorriso nos lábios, e prostou-a, exânime, no túmulo. Fez-se então de veras escuro no espírito do pai. Quando aquela pequena fada doméstica desapareceu, como uma visão vaporosa em contos de magia, foi como se todos ficassem em trevas. A vida era tão outra. O ente que absorvia os instantes daqueles três homens, a quem todos três tributavam os seus mais puros afetos e os seus pensamentos mais constantes, desaparecera. E eles olhavam-se assustados, meio loucos, como se de súbito se lhe tivesse apagado a luz que os iluminava. Sentiam a indecisão do homem, a quem no meio da estrada fulmina a inesperada cegueira. Passada a violência da primeira dor, em todos ficou a saudade, negra e concentrada em Dom Luís, melancólica em Jorge, expansiva e veemente em Maurício. E para todos, o nome de Beatriz, a recordação dos seus gestos, das suas palavras, era um talismã cuja eficácia nunca se desmentia. A alma daquele anjo assistia ainda à família que a chorava e à sua misteriosa direção obteciam todos sem o perceberem. Morta aos 16 anos, Beatriz vivia ainda nos lugares que habitara. Há entes assim, cuja influência póstuma lhes dá uma quase imortalidade, à maneira de luz sideral que continua a cintilar para nós depois de aniquilado o foco que a emitia. O padre Januário tornou-se desde então a criatura indispensável e a companhia exclusiva de D. Luís, que via nele o único representante da sua antiga corte. Acérrimo partidário do regime absoluto, apesar de não lhe ser possível enfeixar dois argumentos sérios em defesa dele, o padre Januário passava a vida aproveitando as mais ridículas oportunidades para premissas dos seus corolários antiliberais, artifício com que lisonjeava as paixões do seu ilustre amigo e patrono, e mantinha nele o fogo sagrado. O padre achava-se bem naquela vida monótona que exercia sobre si os mais notáveis efeitos analéticos. Podia dizer-se que ele dividia ali o tempo entre duas ocupações exclusivas: comer e esperar com impaciência as horas da comida. Uma única circunstância assombrava os dias do padre. Era a presença na casa mourisca do hortelão em que falámos e que mantinha com ele uma aberta hostilidade. Frei Januário exasperava-se sempre que o ouvia falar no imperador e no cerco e nos voluntários da rainha e na carta, com o entusiasmo e a ênfase de um soldado daqueles tempos. Por vezes rompiam ambos em cenas violentas. Por vezes o capelão ia aconselhar ao fidalgo a demissão daquele homem que ameaçava infetar de liberalismo a família inteira. D. Luís, porém, apesar de nunca falar com o hortelão, não atendia nestas reclamações ao padre. Conservando no seu serviço o veterano, satisfazia a um pedido da esposa e não teria coragem para fazer o contrário. Assim perpetuavam-se os conflitos entre os dois, porque nem o procurador suportava as rudes franquezas do soldado, nem este o remoque encapotados do procurador. Tal era a situação da família da Casa Mourisca na época em que vai procurá-la a nossa narração. Já se vê quão mal assegurado andava o futuro dos dois jovens filhos de D. Luís. A educação que eles tinham recebido não tendera a fim algum prático. D. Luís não podia sofrer a ideia de dar aos seus filhos uma profissão. A nobre carreira das armas, que mais lhes conviria, estava-lhes fechada pelas últimas evoluções políticas. Os descendentes dos ultramonárquicos negrões de Vilar dos Corvos não eram para se assalariarem em defesa dos princípios e das instituições que abalaram os velhos tronos firmados no direito divino. Nobre era também a carreira eclesiástica que muitos dos seus antepassados tinham trilhado, apoiados no báculo episcopal. Mas, se D. Luís estava persuadido que já não havia religião nestes territórios de antigos crentes, e se Frei Januário teimava, ensinado pelo malogro de longas pretensões às honras de umas meias vermelhas que só se adiantava nas falanges do clero de quem fosse pedreiro livre. Assim, pois, os jovens descendentes do velho realista passavam o tempo cavalgando e caçando nas imediações e fruindo em santo ócio uma vida cujos espinhos todos procuravam ocultar-lhes. Caminhavam por estradas de rosas para um fundo precipício de onde lhes desviavam as vistas. Deve, porém, dizer-se que não caminhavam ambos igualmente desprevenidos, porque de criança era o diverso caráter dos dois, e de dia para dia mais a diferença se pronunciava. Jorge, na infância como na juventude, fora sempre grave e refletido. Nos brinquedos, tomava para si o desempenho de um papel sério. Era o pai, o mestre, o comandante, o médico, o padre, tudo aquilo que o obrigasse a um porte sisudo e a uma gravidade de homem. Adolescente, nunca raparigas do lugar lhe ouviram uma frase atrevida. Era sempre uma saudação afetuosa, casta e quase paternal a que lhes dirigia, ainda quando as encontrasse a sós nas veredas mais solitárias das devesas ou pinheirais. Elas habituaram-se àquela juvenil seriedade. Saudavam-no como um velho, falavam dele com acatamento. Certas de encontrarem naquele silencioso rapaz um protetor na ocasião precisa, mas nunca um namorado. E, contudo, a figura esbelta de Jorge, a varonil e inteligente expressão daquele rosto bem desenhado e um certo fulgor no olhar, que denunciava energia de caráter, obrigavam a desviar-se para ouvir mais de um olhar feminino quando ele passava com um livro debaixo do braço ou a cavalo pelos caminhos do campo. As pessoas da índole de Jorge impõem uma espécie de estranho temor às mulheres, que se afastam delas como de um ser misterioso, de onde lhes podem vir perigos desconhecidos. Maurício, pelo contrário, mal podia dizer de que idade encetara o seu primeiro amor com os brinquedos pueris, misturara já uns arremedos de galanteio e mais o competente cortejo de arrufos e de ciúmes. Desde então, nunca lhe andou o coração devoluto, ainda que também nunca tão tomado e absorvido por amores que o fizesse passar por qualquer beleza feminina sem uma lisonja e sem um sorriso. Era popularíssima entre as raparigas da aldeia. Todos o conheciam, e ele a todas designava por os nomes. A todas não, que para as feias tinha uma memória ingrata. Além disso, Jorge gastava muito do seu tempo na leitura. Era bem provida a livraria da casa. A educação esmerada da mãe e bom gosto literário tinham enriquecido a biblioteca dos melhores modelos da literatura nacional e da estrangeira. Aí encontraram os dois rapazes farto alimento para a sua curiosidade. Jorge lia também furtivamente os poucos livros, espólio do tio falecido, os quais o hortelão guardava como relíquia, furtando-os ao auto de fé, a que os condenaria, inevitavelmente, a indignação do fidalgo e do padre. Nesses livros, aprendeu Jorge a pensar, a compreender o alcance de certas ideias e de certas instituições, e a fazer justiça devida a muitos preconceitos que lhe tinham imposto como dogmas. A um espírito destes, educado em observar e refletir, não podiam passar por muito tempo despercebidos os numerosos sintomas de decadência que apresentava a casa mourisca. Assim, por vezes, vinha-lhe ao espírito uma secreta apreensão pelo seu precário futuro. Maurício, imaginação mais forte, natureza mais ardente, caráter mais frívolo e volúvel, vivia a sua vida de jovem fidalgo da província, deixava-se ir na corrente dos seus amores fáceis, dos seus prazeres e das suas dissipações, alucinado por os sonhos e quimeras de uma fértil fantasia, e não aprofundava os olhos até ao seio obscuro das realidades. A sua leitura era exclusiva de romancistas e poetas. Imaginação, minimamente inquieta, razão por indolência inativa, não via, nem queria ver, o espectro que às vezes aparecia aos olhos do irmão. Uma circunstância havia, a que mais que as outras devia Jorge a aparição desse espectro, que, à semelhança das sombras do rei da Dinamarca, em Hamlet, ia exercendo uma funda influência no ânimo do adolescente. Esta circunstância não era só para ele manifesta. Ao viajante, que já supusemos parado a contemplar o vulto de negrito da casa mourisca, não passaria ela também desapercebida. Na raiz da colina fronteira àquela, onde o solar dos fidalgos erguia as suas torres ameadas, assentava o mais risonho e próspero casal dos Artores. Era uma completa casa rústica conhecida por aqueles sítios pelo nome que, por excelência, se lhe dera de herdade. O contraste entre a herdade e o velho solar era perfeito. Ela, graciosa e alvejante, ele, severo e sombrio, De um lado, todos os sinais da atualidade, de vida, de trabalho, de indústria, que tudo aproveita. Que não dorme, que não descansa. A economia, a previdência, o futuro. Do outro, o passado, a tradição estéril, o silêncio, a incúria, o desperdício, a ruína. A cada pedra que o tempo derrubava no palácio, correspondia a uma que se assentava na herdade para alicerces de novas construções. Aqui desmoronava-se um pavilhão. Ali elevava-se um celeiro, uma azenha, um lagar. Aos velhos carvalhos, às eras vigorosas, aos aveludados musgos, aos líquenes multicolores, severas galas com que se adornava a casa nobre, ou punha a herdade os pomares produtivos, as ondulantes tiaras, os prados verdes, as vinhas férteis e, próximo de casa, os canteiros de rosas e balsaminas, onde volteavam incessantes as abelhas das colmeias próximas. Nas amplas cavalariças do palácio, onde outrora relincharam dúzias de cavalos das mais apuradas raças, ainda batiam com impaciência no lajedo dois velhos exemplares de bom sangue, cujo sacrifício a economia não exigira ainda. Nas mais modestas cavalariças do casal, duas éguas robustas, prontas para o serviço e domáveis por uma criança, preparavam-se em fartas manjedoras para frequentes e longas excursões. E, ao entardecer, abriam-se os currais a numerosas cabeças de gado, cujos mugidos chegavam até ao alto da casa mourisca, onde o velho fidalgo muitas vezes os escutava, pensativo e melancólico. Este contraste que apontámos era a circunstância que evocava no espírito de Jorge o espectro que o entristecia. O dono da herdade fora pobre, servira como criado na casa dos fidalgos, passara depois a rendeiro de um pequeno casal, mais tarde a arrendar uma fazenda maior, chegando enfim a ser proprietário. Tornara-se em pouco tempo possuidor de extensos bens, e era já o chefe de uma família numerosa e talvez o primeiro agricultor daquele círculo. Porque prosperava a herdade e porque declinava o palácio. Se de tão pouco se chegara a tanto, como se podia cair de tanto em tão pouco? Tais eram, em suma, as vagas reflexões que se assenhoreavam do espírito de Jorge quando das janelas do seu quarto, numa das torres do palácio, ou do alto de alguma iminência, observava a animação, a vida da propriedade do seu antigo criado e voltava depois os olhos para o vulto silencioso e como adormecido do velho passo dos seus maiores. Fim do capítulo 1.